enxugar as lágrimas. Tem dia que a noite afoga, a hora não passa. Não tem inspiração, 10 a 0 coração. A mente a milhão, só pensamentos mal. Várias opinião, vou seguir, me diga qual é o preço da vitória. Onde o germe alcança a glória, ainda ri. O que eu faço agora? Nem sei, só sei que preciso levantar. Mas me perdi, tentando me encontrar. Esquenta não, aí tem os irmãos, vamos pra noite. Várias piriguete no rolê do baile funk. De vez eu de G3, o barato evoluiu. Salto e tu, Sorocaba, Indaiatuba, MC. Fica de boa, me extravasa. E me dá um gole que a mente relaxa. Rio de Janeiro, mas julho é mês de frio e gripe colombiana de rasante. A madrugada é muito louca. Eu vi o sol nascer junto com as neuroses. Dois dias virado acompanhado dos rock vítima. Família evangélica e racista, oh glória. Bem-aventurados que choram e não se apavoram por uns dias. Deixa esse frio calculista virar lata até com as bissimpatia. Os planos põe em prática, às vezes o acaso, o destino caos eu causei. As letras nem lembrei, no show lá da sede. Fiquem ligados, bang ferve. É nós que tá nas pistas de dança, eu me devorar. Tive resultado, mas tentei resolver os problemas da vida. E me via na frente do espelho, de calça e duas blusas, a noite é fria. Parece que cajologia vai ser daquele jeito. O pé tá na cena, o gordo pondou com as caixas de